cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje mais uma estreia. Portanto, ao fim de 400 e muitos destaques, ainda conseguimos ter estreias. E isso é também com um álbum de estreia. O conceito esse é que é tão interessante que não podíamos deixar passar aqui na Boa Nova, e já temos aqui algumas analogias, ainda que algo diferentes. Recordo-me, por exemplo, quando falámos com Stockholm Lisboa Project, e pronto, e por aqui logo verão. Porque é que reviro isto? Porque aqui, uma vez mais, há a influência da música nacional, música portuguesa, mas com intérpretes de outros países, e também um projeto que anda tipo saltimbanco, entre, pelo menos entre Portugal e o Porto, naturalmente, e Bruxelas. Creio que está aqui feita uma introdução muito resumida, mas que nos dá pano para mangas para, antes de mais, saudarmos o Rui, um dos mentores do projeto, que se disponibilizou para estar connosco, precisamente para falarmos deste seu Contradição. Que tem um magnífico trabalho, palavras nossas, mas não só. Portanto, um álbum que tem originais de Rui Salgado e que, desde logo, não podemos deixar de começar a falar do próprio nome. Quando o Tempo Se Quer Pousar, e que tem um magnífico trabalho gráfico. E é por aí que começamos. Rui, bem-vindo aqui à Boa Nova, antes de mais. Muito obrigado, Pedro. Pois bem, eu ia dizer que tem um magnífico trabalho gráfico, porque é a primeira coisa para quem chega aos escaparates para comprar o vosso disco, se apercebe. E, curiosamente, não. Há necessariamente um cuidado grande da vossa parte, é transversal a tudo o resto, nomeadamente à vossa presença na internet. Portanto, é algo que foi devidamente pensado e com o qual está, seguramente, muito satisfeito. Sim, sim. É uma empresa chamada Lune Urbaine, portanto, Lua Urbana, que ao ouvir a música teve estas ideias, não é? Tenho os dois personagens assim um bocado, como é que é dizer, difusos, não é? Um bocado desfocados, e acho que isso materializa o facto de estarmos assentes na tradição, mas não estarmos completamente identificados. Portanto, uma pequena ambiguidade com a qual nós tentamos interpretar a música tradicional portuguesa. Pessoas que não querem que o tempo passe, lançam âncoras, seguram-se a corda. No meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Que interesse isso pode ter? Soltei-se as âncoras do tempo, não vivemos ontem, nem no mês passado. E o dia de hoje é tão vasto que toda a atenção é pouca baralhidade. Que o tempo passe, lançam âncoras, seguram-se a corda. O tempo nunca parou, escorrega de um dia para o outro. Há beleza e magia nisso. Soltei-se as âncoras do tempo, não vivemos ontem, passado. E o dia de hoje é tão vasto que toda a atenção é pouca para lhe dar. Soltei-se as âncoras do tempo, não vivemos ontem, nem no mês passado. E o dia de hoje é tão vasto que toda a atenção é pouca, é pouca. Mas leva-nos de facto para o pensamento, nos termos de que este álbum foi meditado. O álbum ou o projeto, portanto, quase como na culinária, tudo no tempo e quanto baste. Sim, portanto, o título, Quando o Tempo Se Quer Pousar, reflete um bocado uma maneira de estar, não é? Que vai um bocado a contracorrente com a maneira de estar atual, em que tudo se vive de uma forma precipitada. Nós, com a nossa música, tentamos transmitir uma calma, não é? E essa calma acho que está também presente na canção portuguesa em geral, desde que quando ouvimos o fado, ou quando ouvimos cantores como o Zeca Afonso, ou Sérgio Godinho, ou Jorge Palma. Bom, acho que há um ritmo próprio na música portuguesa, que é um ritmo que é suave, né? que é adequado a um bem-estar. Foi um bocado essa ideia. E o sol atravessa o dia, enquanto um grão de poesia nasce da tua inspiração. Minha pele dourou e uma lágrima chorou ao sentir a tua mão. Quero mudar de sentido, digo um segredo ao teu ouvido, já não sou capaz levar a vida em solidão. É atrevimento a mais para o mais forte e mais audaz. Sei que não te tenho ouvido dar-te toda a atenção do que sou capaz. Pois acredita, meu amor, quem se acha sempre com razão vive engatado em marcha atrás. E ouvirei as tuas razões, respeitarei opiniões para juntos avançar. Brevemente vais sentir, estamos os dois a evoluir num partilhado caminhar. Brevemente vais sentir, estamos os dois a evoluir e a noitinha a passar. Brevemente vais sentir, estamos os dois a evoluir e o solzinho a espreitar. Brevemente vais sentir, estamos os dois a evoluir num passeio à beira-mar. Brevemente vais sentir, estamos os dois a evoluir num partilhado caminho, num passeio à beira-mar. Estamos os dois a evoluir num partilhado caminho. Num partilhado caminhar e a noitinha a passar e o solzinho a espreitar. Vamos começar aqui pelo preâmbulo e pelo início dos Com Tradição. Eu tenho que fazer esta referência para quem nos possa estar a ouvir. Não é com tradição, embora esteja implícito, mas é com tradição. Muito bem. Mas eu queria recuar ao tempo em que o Rui Salgado estava a estudar música, principalmente no Porto, na Escola Superior de Música, vem a especializar-se em contrabaixo, mas depois de repente vem a trocar em Invicta para os arredores de Bruxelas, para a cidade de Leuven. Leuven, exatamente. O que é que, enfim, a circunstância da vida, naturalmente, mas o que é que isso fez com que os Contradição viessem a aparecer? Ou se tivesse ficado em Portugal, teria necessariamente contradição ou outro projeto iria aparecer? Eu acho que, portanto, eu fui para lá em Erasmus e o meu objetivo era desenvencilhar-me do... como é que eu ia dizer? Procurar um ambiente mais propício à criatividade. Portanto, onde houvesse um cruzamento de culturas mais forte e onde pudesse aproveitar as minhas raízes para criar algo novo, não é? Tendo em conta que quando a pessoa está na sua zona de conforto, raízes, não é? Na zona de conforto. Na sua zona de conforto, às vezes não ousa. E eu queria ousar. Chegando então lá à Bélgica, por coincidência, fui-me cruzar com a Nicole, que é uma filha de imigrantes, que dava aulas numa aula onde eu dava aulas de música também. Já depois de me formar em contrabaixo, como disse muito bem, Pedro, ela dava aulas de música numa escola secundária... Não, ela dava aulas de holandês numa escola secundária e eu de música. E o diretor, que nos conhecia aos dois, logicamente, mas que sabia que nós dois não nos conhecíamos, sugeriu-me para uma festa de fim de ano, olha, não queres fazer uma canção qualquer em português, porque tens aqui uma professora que canta muito bem. A Nicole já tinha tido experiências musicais em mais jovem, e entretanto tinha posto isso, como se diz aqui, em águas de bacalhau, porque teve dois filhos, etc., e dedicou-se à vida profissional como professora. Mas então eu fui ter com ela, apresentei-me e perguntei-lhe qual seria a música que ela gostaria de fazer. E ao que ela respondeu, olha, o que eu conheço bem são os fados da Amália, porque, portanto, ela é transmontana, ali de Miranda do Douro, e nas viagens que faziam todos os verões, aquelas viagens intermináveis, com os rádios de cassete que davam a volta, sabe? Ia sempre a cassete da Amália a dar voltas e voltas e voltas. Então ela interiorizou aquilo à maneira dela, não é? Com um background transmontano. E é assim que ela os interpreta, não é? Os fados da Amália. E o primeiro tema que fizemos está no disco também, é o Gaivota. E esse momento foi muito importante para os Contradição. Foi o embrião. Digamos que houve logo uma empatia muito grande entre nós dois e uma vontade de criar algo à volta da música tradicional, mas que tivesse o nosso cunho pessoal, não é? Realmente o início. Sim, uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse. Nesse céu, oh, o meu olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Se um português marinheiro nos sete mares andaria, fosse, quem sabe, o primeiro a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho ao meu olhar se enlaçasse. Que perfeito coração no meu peito bateria. Tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Música. adeus à vida. As aves todas do céu me descem a despedida. No teu olhar derradeiro, nesse olhar que era só teu, amor, que foste o primeiro. Que perfeito coração morria no meu peito, meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Dizem aqui as boas línguas que depois, não satisfeitos de ficarem só por aquela festa de escola, né, vêm a começar a frequentar uma casa, curiosamente de fado, também de um outro português imigrado, ou pelo menos filho de imigrantes, e que efetivamente começam a ter um bocadinho de bairro alto aí em Bruxelas. E que mais tarde então vêm a adquirir um novo músico, esse sim, já sem raízes em Portugal, para então formarmos Contradição. Exatamente. Portanto, nós fizemos, por proposta do Luís, que vive em San Gil, que é o bairro mais português de Bruxelas, digamos assim, onde encontramos o bacalhau, o Café Delta e a Superboc com muita afluência, digamos assim. Ele tem lá uma loja de petiscos, uma casa de petiscos, e quis organizar durante 2 anos umas noites de fado, recorrendo a nós, felizmente. Porque foi um laboratório, um verdadeiro laboratório para criar os Contradição. Digamos que o facto de ter um concerto cada mês nos permitiu de ir compondo, me permitiu a mim de ir compondo, sou quem faz as letras e a música, não é? E nos irmos reunindo com a possibilidade de apresentar o trabalho, porque isso é uma dinâmica totalmente diferente de ter de fazer todo um projeto em casa e depois ter aquela pressão de fazer face ao público. Quando a pessoa cada mês pode mostrar o work in progress, vai fazendo 1, 2 composições cada mês e depois tem as reações, quer dizer, é um processo muito mais divertido, não é? E foi isso que aconteceu. Destacando-nos aí dos fatos que interpretávamos e abrindo o repertório a outras influências, não é? Desde a bossa nova ao folclore do Minho, do Douro, pronto, a canção portuguesa, tipo Zeca Afonso ou Sérgio Godinho, bom, as múltiplas influências das Contradição. Ou seja, vocês, para a construção do que agora está aqui vertido em disco, tiveram a hipótese de ter um laboratório com o público, não é? Tivemos um laboratório com o público, foi realmente uma benesse muito grande. E desse público, destacamos naturalmente, vez que falámos aqui de um bairro com muitos portugueses, não é? Tradicionalmente português, mas de certeza absoluta, até porque é um país com muita miscelânea de culturas, desde logo o flamenco, desde o próprio facto de terem várias línguas, né, nesse país, provavelmente as pessoas também estão ávidas e aceitam facilmente fenómenos da culturação, ou seja, provavelmente havia público que não português nesse vosso espetáculo, que foi bebendo também a vossa participação. Exatamente, isso é uma coisa muito interessante, é que os belgas adoram a música portuguesa. Eu diria a musicalidade da língua portuguesa. Eles ouvem, mesmo alguém a falar português, e ficam logo muito, muito tocados com isso. E então havia a questão de não compreenderem as letras, o que nos fez, a cada tema, contar um bocadinho a história numa ou duas linhas, não é? Não havia um grande discurso, mas contar um bocadinho a história do tema, e eles assim podiam viajar connosco durante a canção, não é? Eu, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Nós temos um tema que é o Vela Acesa, e eu fazia uma introduçãozinha, dizia, bom, este tema é a história de um vento que vem durante a noite e que, em vez de apagar a vela, me leva a chama para um lugar desconhecido, como nos vai acontecer a cada um de nós um dia mais tarde. E aí começávamos, arrancamos com o tema. Portanto, os belgas daí já estão no contexto da música e viajam connosco. E então a coisa resultou bem, realmente. Ah, inteligência no corpo, a inteligência na alma, sem fazer contas difíceis e levar tudo com calma. O lema não pertence ao cérebro condutor. Há mais fundo algo grandioso que sabe onde é o melhor caminho. A inteligência no corpo, a inteligência na alma, sem fazer contas difíceis e levar tudo com calma. O lema não pertence ao cérebro condutor. Há mais fundo algo grandioso que sabe onde é o melhor caminho. Dia a dia, vendo tudo bem mais claro. Dia a dia, aceitando o próprio fado. Dia a dia, sentindo o coração que se tornou tão raro, tão raro. E quando o corpo não fala e a palavra tarda a sair, em espiral de silêncio o ser nega-se a exprimir. O lema não pertence ao cérebro condutor, pois há mais fundo algo bem mais grandioso que sabe onde é o melhor caminho. Dia a dia, vendo tudo bem mais claro. Dia a dia, aceitando o próprio fado. Dia a dia, sentindo o coração que se tornou tão raro, tão raro. Dia a dia. Dia a dia, sentindo o coração que se tornou tão raro, tão raro. Ora, ainda não apresentámos, foi intacto, o terceiro elemento deste trio. Portanto, o violinista e contrabaixista, ele sim, belga, Sebastián Tamiño. E neste momento ele vem a participar na gravação do disco, mas ainda antes participa nesse tal laboratório, ou seja, começa também a tocar convosco ao vivo. Sim, ele no Chez Louis ele já tocava connosco, exatamente. E depois a maneira dele participar no laboratório foi muito, muito interessante também, porque ele não procurou transpor a linguagem da guitarra portuguesa para o violino. Ele ouviu um pouco, mas procurou mais trazer o universo musical dele e adaptá-lo à música portuguesa, portanto, criando algo próprio. Em vez de tentar imitar, pronto, foi tentar adaptar, acho que ou integrar, é mais um fenómeno assim desse género. E então portas fechadas, pois o que procuro no fim disto tudo é o som do silêncio. Depois das desgarradas, de gritos tão tensos que nem os incensos puderam limpar, quero a paz da montanha, liberdade tamanha e pequenas estrelas poder encontrar. Uma paz interior nascerá de teu medo, temor e incerteza de amor poder abandonar. Foi um início assim tão fino, depois de um abraço tão forte, trocamos olhares tão meigos em noites em que nem dormimos. Sorrimos um verão inteiro sem saber onde estava o norte, mas o momento derradeiro foi partilhar a mesma sorte. Mas o momento derradeiro foi partilhar a mesma sorte. Não é fácil chegar a uma casa onde tudo já está construído. Tu querias um amante, não casa, filhos e marido. E então portas fechadas, pois o que procuro no fim disto tudo é o som do silêncio. Depois das desgarradas, de gritos tão tensos que nem os incensos puderam limpar. Quero a paz da montanha, liberdade tamanha e pequenas estrelas poder encontrar. Uma paz interior nascerá de teu medo, temor, incerteza de amor poder abandonar. Trocamos tanto as nossas roupas, vestimos e despimos estrelas. Passeamos tanto à chuva, só para continuar a vê-las. Mergulhamos em tantos rios e dormimos a sol na praia. Mas aquela história antiga ainda te tira o sono que atraia. Mas aquela história antiga ainda te tira o sono que atraia. Não é fácil chegar a uma casa onde tudo já está construído. Tu querias um amante, não casa, filhos e marido. Boa Nova, um mundo de emoções. E então portas fechadas. Quero a paz da montanha, liberdade tamanha e pequenas estrelas poder encontrar. Uma paz interior nascerá de teu medo, temor e incerteza de amor poder abandonar. E então portas fechadas, pois o que procuro no fim disto tudo é o som do silêncio. Depois das desgarradas, de gritos tão tensos que nem os incensos puderam limpar. Quero a paz da montanha, liberdade tamanha e pequenas estrelas poder encontrar. Uma paz interior nascerá de teu medo, temor e incerteza de amor poder abandonar. E quando é que percebeu que havia necessidade de criar isto quando o tempo se quer pousar? Luís, vou voltar à história que nos explica tudo. Começou a haver, quer da minha parte, quer da parte do Sebastião, como temos outros projetos, começou a haver a possibilidade de apresentar os Contradição e o seu repertório original em salas de concerto, em pequenos festivais. Começaram a haver propostas dessa índole, hein? E eu, de repente, fui apresentar o projeto à Embaixada de Portugal, a uma pessoa que trabalha lá, Karina, que também tem ligações com o Instituto Camões, e eles gostaram bastante do projeto e decidiram dar-nos um apoio financeiro à produção do álbum e também a começar a pedir-nos para tocar em momentos em que seria necessário representar um bocado a cultura portuguesa musicalmente, digamos assim. Portanto, abriram-se outras portas, não é? Foi a possibilidade de gravar o álbum em autoprodução, mas coproduzido com a Embaixada e com o Instituto Camões, e possibilidade de nos apresentarmos nesses eventos organizados pela Embaixada, assim como em festivais, pequenos festivais de jazz. Tocamos num festival de jazz em Mechelen, ou festivais de world music por Bruxelas e pela Bélgica em geral. Também tocamos também na Holanda. Bom, começam-se a abrir portas no domínio da world music para nós. Quando a verdade vier ao de cima e o mundo num segundo desvanece, poderás então quebrar a tua sina de menino que ouve histórias adormece. Poderás então quebrar a tua sina de menino que ouve histórias adormece. Se por vezes as raízes das palavras se contorcem e assaltam pensamentos, despe a pele de leão e abre teu coração na esperança que virão melhores momentos. Despe a pele de leão e abre teu coração na esperança que virão melhores momentos. Quando a verdade vier ao de cima e o mundo num segundo desvanece, poderás então cobrar a tua sina de menino que ouve histórias adormece. Poderás então cobrar a tua sina de menino que ouve histórias adormece. Se por vezes as raízes das palavras se contorcem e assaltam pensamentos, despe a pele de leão e abre teu coração na esperança que virão melhores momentos. Despe a pele de leão e abre teu na esperança que virão melhores momentos. E agora no rio só de uma margem, desespero e o tempo vai tão lento, mas o velho leão que é orgulho está no chão, ouve triste o assobiar do vento. Vai meu vão coração, ganha força e então recomeça uma página. Surge como uma edição de autor, ainda que, como disse há pouco, com o apoio dos Camões e da Embaixada de Portugal em Bruxelas. Primeiro, precisamente, em Bruxelas e agora, então, sim, à venda aqui em Portugal. Falas do feedback, primeiro, antes de mais, que teve o disco em Bruxelas e que expectativa tem agora para aqui o nosso país? Bom, o CD em Bruxelas, ele é vendido, sobretudo, após o concerto, não é? Um pouco como em Portugal, seguramente, também, se vai acontecer esse fenómeno. Sim, exatamente. Portanto, nós privilegiamos mais o concerto, o espetáculo, e na emoção do concerto as pessoas tomam essa iniciativa. Se bem que ele está à venda online e vai estar à venda também nas FNACs. Mas, portanto, é um disco, digamos, de concerto. E também é utilizado para divulgar a música nas rádios e online, digamos assim. O feedback é bastante positivo, as pessoas gostam. Na Bélgica. Agora, aqui, a nossa motivação é muito grande, não é? Nós queremos agora que o trabalho passe de lá para cá, porque ele foi feito com base nas nossas memórias da nossa cultura aqui, e é um momento muito importante poder trazê-lo agora aqui. Se bem que nós temos uma pequena experiência já o ano passado, Pedro, aqui pelas Terras do Douro. Uhum. Nós viemos e contratamos um amigo realizador, o João Paulo Abreu, e também pedimos a uma amiga videasta, Marta Alvim, e viemos fazer uma tourzinha pelo Douro, pelo Convento de Salzedas, ali do Museu de Lamego, e acabamos essa tourzinha com o Festival Cais do Fado, em Gaia. De que há imagens no YouTube, portanto, para quem quiser, acede à nossa página, tem o link para a vossa, e onde há, de facto, imagens de nós chamamos de telediscos, não é? Exatamente. Que foram todos filmados no Douro, portanto, que é onde vive a minha mãe, onde é originária a minha família, se bem que eu nasci no Porto, mas estou muito ligado àquela região, e de onde vem a Nicole. A Nicole vem de Peredo de Bemposta, que é a última vilazinha do Rio Douro antes de chegar à Espanha. Portanto, aquele rio ali é mesmo o eixo do embrião dos Contradição, digamos assim. É o folclore das raízes, são as forças motrizes do mais divino ser. A mãe não só vira do Minho, enquanto o pai prova vinho acabado de fazer. São as lembranças de que traio, olhando de soslaio os preparos do jantar. E os banhos lá no Rio Douro, a olhar vinhas do Porto, quando o sol se quer pousar. É o folclore, folclore das raízes, são as forças motrizes do mais divino ser. É o folclore, folclore das raízes, são as forças motrizes do mais divino ser. Quando em gaiato me embalou, um pensamento me alucina, tal qual ave de rapina, presa lenta assustou. Que o tempo se possa pousar, parando de atormentar a inteligência de um momento. Voltemos a tropeçar nos caminhos onde outrora divagou o pensamento. Voltemos a tropeçar nos caminhos onde outrora olhamos o firmamento. É o folclore, folclore das raízes, são as forças motrizes do mais divino ser. É o folclore, folclore das raízes, são as forças motrizes do mais divino ser. Folclore, folclore. somos as raízes, são as forças motrizes do mais divino ser. É o folclore, o folclore das raízes, são as forças motrizes do mais divino ser. É o folclore das raízes, são as forças motrizes do mais divino ser. É o folclore das raízes, são as forças motrizes do mais divino ser. E para o Sebastião, este conhecimento por vossa via do nosso país? Ele adora Portugal. Eu costumo, na brincadeira, apresentá-lo como o belga mais português de Bruxelas, porque ele realmente absorve a cultura, mas, como eu disse ainda há pouco, sem tentar mudar a sua personalidade. Quer dizer, ele tenta integrar-se. E então cria-se ali uma relação muito harmoniosa, em vez de ser uma relação em que a pessoa só tenta... Se anula, não é? Portanto, ele consegue incorporar, não é? Exatamente. E eu acho que isso é um fenómeno muito feliz mesmo para a música, não é? Porque de repente enriquece o que é uma raiz, o que é uma música de raiz portuguesa, fica enriquecida com elementos de, pronto, belgas, não é? E não só porque vocês, apesar de tudo isto que aqui falámos, ainda que tenham ensejos de misturar, por exemplo, bansuri, que é uma flauta indiana. Vocês, de facto, têm uma porta aberta a tudo o que são influências, há pouco, como dizia, da música do mundo, não é? Exatamente. Isso espelha o sítio onde nasceu o projeto. É um projeto de música portuguesa, mas que nasceu em Bruxelas. Bruxelas é um dos maiores cruzamentos de culturas que se pode imaginar. A pessoa pode aprender um karaté de uma China profunda, ou pode aprender uma flauta indiana. Há sempre um representante de qualquer cultura que a pessoa queira. É uma questão de procurar. E se calhar o projeto reflete um bocadinho isso. Em particular, a questão da flauta indiana. Eu acho que, pronto, já no inconsciente coletivo ela está muito presente, através do Rão Kiau. O Rão Kiau é o grande músico português que toca essa flauta, não é? E que nós temos isso em memória aqui no Stock. E depois também é uma alusão àquelas trocas culturais e comerciais que começaram há uns séculos atrás, não é? Entre Portugal e a Índia. Eu acho que a música portuguesa absorve muito bem a linguagem indiana, porque há essa empatia que foi criada nessa altura, acho eu. De manhã de mil que me achasses feia, acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu coração. Vi depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas, dizem as velhas da praia, que não voltas. São sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Música. vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. No calor do leito e nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. Me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Ora bem, eu não queria deixar de fazer assim aquilo que é habitual a quem se estreia aqui na Boa Nova, que é uma fase de desafios. O Rui Salgado, tenha lá paciência, vai passar por fase de três desafios. Diga lá. Vamos lá então. O primeiro. Imagine que vem tocar aqui Oliveira do Hospital. Há pouco tive o cuidado de dizer onde ficávamos, portanto, chego aqui bem perto da Serra da Estrela, fazer um concerto de descontradição, mas como nós somos beirões e somos tradicionalmente generosos, pelo menos queremos gabar-nos dessa prerrogativa, dizemos, pode trazer consigo duas bandas nacionais para acompanhar nesse concerto. Pois bem, quem é que o Rui Salgado iria convidar? Duas bandas nacionais que eu gosto muito. Olha, eu vou... A primeira, talvez, pedisse ao Fausto, que eu gosto muito. Do Fausto Bordalo Dias. Exatamente. Que é esse. E depois, como eu sou amigo aí de um beirão que tem uma carreira muito gira na canção portuguesa também, eu ia convidar o Miguel Calhás, que é meu amigo pessoal, e para que ele viesse partilhar o palco connosco. Acho que isso seria muito feliz. Ai, como eu te amo. Nestas palavras guardo o testemunho que me cala a dor. Está escolhido. Agora, outro, algo diferente. Vem uma banda da cena internacional e vem tocar aqui a Portugal e chegando cá, mas nós não prescindimos ter a colaboração dos Contradição. Pois bem, com quem vocês gostariam de colaborar em termos internacionais aqui num concerto em Portugal? Uma banda internacional. Bom, então vou dar uma resposta um bocado surrealista. Em honra à Nicole, ela adora uma banda pop que são os Pink Floyd. Então convidaríamos os Pink Floyd para darem um cocktail muito, muito especial. Pink Floyd e Contradição. Aí está algo se há coisa que eu não esperava, era essa. Muito bem, enfim, fica prejudicado porque hoje em dia só dois elementos é que poderiam vir, dois, três, perdão. Uma vez que um deles já faleceu, um deles, além do originário Syd Barrett, né? Exato. O Nick Wright já faleceu. Portanto, mas está muito pensado. Seria aqui uma contradição com um time, eventualmente. Exatamente. Muito bem. Olha, surrealista mesmo. E mesmo lindo. Agora então o terceiro desafio, enfim, pode estar um bocadinho prejudicado porque vocês neste disco já vêm aqui ter aqui o Ouça Lá, o Senhor Vinho, de Alberto Janes, o Gaivota, de Olauma, Alexandre O'Neill, o Barco Negro, de David Manuel Ferreira, o Caco Velho. Portanto, vocês já fizeram a vossa homenagem a alguém, mas imagino que iria haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. E que chegam ao pé dos Contradição a pedir uma versão vossa de um tema desse autor ou dessa banda para ser integrado num tal disco de tributo. Quem é que vocês escolheriam de homenagear e já agora que tema iriam escolher? Olha, eu gosto muito das letras do GNR, por exemplo. Não sei se conhece do álbum, efetivamente, uma faixa que chama-se Ao Soldado. Tem-me voltado à mente essa letra, que é fantástica, e que eu acho muito bonito é que os GNR conseguem fazer poesia do mais alto nível e acessível. Eu lembro com 9 anos de saber isso de cor. Substituírem-se ao papel da escola, que às vezes tenta que os miúdos aprendam poemas e não consegue, às vezes. Eu acho que o GNR conseguem fazer isso. Portanto, homenagearia o GNR e as suas letras com esse tema maravilhoso. Sim, só que é um soldado desconfiado. E é do Psicopátria. Portanto, é de um álbum de 80... efetivamente. Exatamente. De um álbum que é de 86. Eu sei isso, é um álbum porque... espetacular. E eu posso dizer que sei disso logo de cor, porque a Rádio Boa Nova foi criada precisamente nesse ano, portanto, no ano em que saiu o Psicopátria, portanto. Ah, então foi um ano fantástico. Exatamente, muito bem, Rui. Efetivamente, é o álbum que saiu no ano em que a Rádio Boa Nova está a ser criada, na altura das Rádios Piratas, portanto, o ano de 1996. Está, o Rui passou com maestria aqui na fase dos nossos desafios. Passei, está aprovado. Não queria deixar ir embora sem, no entanto, lhe perguntar quais são as suas expectativas para concertos. Nós temos de ser sinceros às pessoas que estamos a gravar com alguma antecedência à altura em que ele irá para o ar e, portanto, o Rui, de algum modo, está prejudicado naquilo que possa ser a sua resposta. Apenas vamos falar em expectativas, porque vão andar não só em showcases, mas já em concertos em si para mostrar este vosso trabalho. Que expectativa criou ao trazer para Portugal este vosso, enfim, trabalho algo diferente, portanto, do que o que estamos habituados? Exatamente. Olha, aquilo que eu gostava mesmo era que houvesse afluência do público para que nós pudéssemos dizer a batalha foi ganha. Ou seja, o nosso objetivo é mostrar o concerto ao maior número de pessoas e ficaríamos muito contentes se as pessoas viessem às FNACs e ao Centro da Mala Posta e à Casa da Beira Alta, onde vamos tocar no Porto. No Porto. Porque já que vocês também são beirões, vamos tocar na Casa da Beira Alta. E, por fim, a nossa última pergunta. Para criar este disco, o que é que ficou na gaveta? O que é que está à espera de melhores dias? Ou se calhar para abandonar mesmo e fazer um segundo disco? Posso lhe dizer que o primeiro tema para o segundo disco já está cá fora. Portanto, aquele primeiro passo já foi dado. E falou-me há um bocado do Estocolmo Project. Eu, por acaso, sou amigo pessoal do Rui Oliveira e da Micaela Vaz, a Micaela Vaz que faz parte do projeto, não é? E eu tinha feito um tema, ela tinha-me pedido para fazer um tema, e eu fiz, chama-se Assinatura, mas ela disse-me que gostou muito, mas que não se enquadrava no disco que ela vai lançar. Então eu disse-lhe, olha, então se não te importas, ele foi feito para ti, mas vai ficar o primeiro tijolo do próximo disco de Contradição. E ela, ah, claro que sim, claro que sim. Portanto, o primeiro tijolo já está cá fora. Chama-se Assinatura. E podemos dizer que não tínhamos nada disto combinado. Portanto, o facto de ter referido aqui este projeto, tal como diz o Lisboa Project, foi uma mera coincidência. Portanto, mas o que quer dizer que, como diziam aqui já alguns outros músicos, em Portugal, quem se quer conhecer, conhece. Portanto, exatamente. E há aqui pontos de afinidade. Rui, agradecer-lhe a disponibilidade de ter-me aqui com o Boa Nova. Também gostei muito, Pedro. Olha, vamos estar atentos, naturalmente, aqui a divulgar a nossa quota parte do vosso trabalho. E, claro, fica já agendado para quando essa assinatura estiverem para sair, naturalmente voltamos a repetir esta conversa. Agradeço muito. Um grande abraço para todos. Foi-se da noite para o dia uma vela acesa e a duvidar da impermanência virou certeza. Deixa-nos sós, tristes e calados, olhar o nosso sofrimento, a luz que a vela apagou. Principito que era lento, fica a reflexão evitada sobre a origem da caminhada. Para uns curta e outros longa, para uns direta, outros redonda. Para uns alegre e outros triste, para mim só conta o que existe. Fazendo da impermanência uma viagem para onde for. Foi-se da noite para o dia uma vela acesa e a dúvida da impermanência virou certeza. Deixa-nos sós, tristes e calados, a olhar o nosso sofrimento, a luz que a vela apagou. Precipitou o que era lento, fica a reflexão evitada sobre a origem da caminhada. Para uns curta e outros longa, para uns direta, outros redonda. Para uns alegre e outros triste, para mim só conta o que existe. Fazendo da impermanência uma viagem para onde for.